Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E o mês de julho rachou no meio, né? Rachou no meio. Agora, mas só a metade de julho, agosto, setembro, aí vem a eleição no dia 5 de outubro, né? Presta atenção numa coisa. Candidato que sair por aí xingando os outros é porque ele não tem nada para prestar conta e não tem proposta. Tome cuidado com esse tipo de candidato, viu? Esse negócio de xingar os outros já passou de época, isso era antigamente. Hoje o povo quer saber das propostas e do passado do candidato. Fique atento, porque o seu voto pode mudar o Brasil, viu? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Ronei e Suzano. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Fafá de Belém. A frase irretocável do filósofo francês Voltaire. A oração de hoje é a oração Abre Caminho. A dica de hoje, quem passou essa dica para mim foi meu amigo Maurício Reis, lá de Bom Despacho. A rádio dele transmite o nosso programa. Ele é mineirão, né? Eu tava de bigode, agora tá sem bigode. Ele ficou com inveja do Fred, tirou o bigode, né? E ele, algum tempo atrás, ele ensinou a fazer um pão de queijo na sanduicheira. E eu falei aqui no programa e recebi uns 3 ou 4 pedidos para repetir. É tudo lá de Minas Gerais, pão de queijo na sanduicheira, bom demais da conta, né? Você lembra dessa? Eu vou trazer essa aqui, Nelson Gonçalves e Chico Buarque. É talento para mais de metro, né? Eu começo trazendo aí o criador de sucessos, Edelson Moura, Espelho Quebrado. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Uma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Ah, esta dor que não passe, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída,

pela razão. Eduardo Costa, começar de novo, música do meu amigo Moser Silva, para Lorena Pinheiro, lá em Palmas, capital do estado do Tocantins, ela que agora é minha nova amiga do Facebook. Lorena, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Essa aqui é da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas. É uma raridade, hein? Isso aqui é antes do trio Parada Dura. Creone Barrerito, Cartas na Mesa. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Falaremos com franqueza pra no fim tudo dar certo. Em nosso jogo é melhor não ter trapaça. Meu amor, peço que faça jogo limpo e aberto. Falaremos com franqueza pra no fim tudo dar certo. Em nosso jogo é melhor não ter trapaça. Meu amor, peço que faça jogo limpo e aberto. Em nosso jogo é melhor não ter trapaça. Meu amor, peço que faça jogo limpo e aberto. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Creone Barrerito, Cartas na Mesa. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligando 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná e de Paulo e Paulino, e é a grande estrela da companhia, o Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Israel Novaes, com a participação de Jorge Matheus, Vai Entender. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei, tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar e tudo que eu pensei eu não vou ler. Me desconcentro, perco o foco e tremo todo quando te vejo e não. consigo dizer o que eu quero. Então me abraça que eu te conto. Pelo meu peito sabe tudo. Se traduzir vai entender. Te amo. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei. Tá guardado aqui. Já são duas da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai seca e tudo que eu pensei eu não vou lembrar. Me desconcentro e perco o foco. Consigo dizer o que eu quero. Então me abraça que eu te conto. Pelo meu peito sabe de tudo. Sem traduzir na internet te amo. Me desconcentro pelo fato e tremo todo quando te vejo. E não consigo dizer o que eu quero. Então me abraça. Pelo meu peito sabe de tudo. Sem traduzir vai. Israel Novaes e Jorge Mateus vai entender para o meu amigo Adir Alves, diretor da Clube FM de Córrego Fundo. O Adir esses dias foi cozinhar os ovos lá em Caldas Novas. Adir, você toma cuidado, que se distrair vira omelete, viu? Abração para você, ele está me contando que a nosso programa está fazendo um grande sucesso na rádio dele lá, não só em Córrego Fundo, mas nas cidades em volta, ele tem várias cidades que pegam, né? Adir, qualquer hora dessa eu vou passar em Córrego Fundo para fazer uma visita para vocês, tá bom? Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. A minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor. Toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você

guardei. Sucesso novo de Ataíde Alexandre, Quase Me Chamou de Amor. No próximo bloco, Nelson Gonçalves, Chico Buarque, José Augusto, Vitor e Léo e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo mundo tem uma música que marcou a sua vida. Isso aí, todos nós temos a trilha sonora da nossa vida, né? E essa aqui, com certeza, muita gente vai lembrar. Você lembra desta? Nelson Gonçalves e Chico Buarque, do Chico Buarque, Valsinha. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só no canto, pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado, de tanto esperar. Depois dos dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos, como não se ouviam mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Tantos beijos loucos, tantos gritos loucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Você lembra dessa? Eu recordei uma canção gravada em 1987, Nelson Gonçalves, com a participação do Chico Buarque, Valsinha. Oh, trem bonito, né? Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores que o Brasil já teve, e o Chico Buarque, esse campeão, né? O homem canta, compõe, é um grande escritor, só que ele é muito reservado, não quer saber de fazer show, fica na dele, né? É uma espécie de uma reserva da música brasileira que está guardada lá, que é só mexer, que precisa de uma preciosidade, vai atrás do Chico Buarque, né? Essa aqui juntou três para cantar. O Zé Augusto, com a participação dos irmãos Vitor e Léo, Eu Vou Lembrar. Se pode ganhar, e também que vou ter que aceitar. Se o amor já passou, se você não quer mais, o que eu posso fazer? Tudo bem, deixa a vida e o tempo correr. Vou tentar não pensar em você, mas não vai ser tão fácil esquecer. Eu vou lembrar de você, com na minha emoção. Eu vou lembrar de você, muito tempo eu sei, vou lembrar. Um amor grande assim, nem o tempo consegue apagar. Ninguém pode viver sem gostar. É impossível querer disfarçar. Se a paixão terminou, se o desejo acabou, não há mais solução. E é melhor não mentir nem tentar enganar. Todo mundo precisa sonhar e tentar ser feliz outra vez. Eu vou lembrar de você com saudade no meu coração. Eu não posso evitar, eu não mando na minha emoção. Eu vou lembrar de você, muito tempo eu sei, vou lembrar. Um amor grande assim, nem o tempo consegue apagar. Eu vou lembrar de você, com saudade no meu coração. Eu não posso evitar, eu não mando na minha emoção. Eu vou lembrar de você, muito tempo eu sei, vou lembrar. Um amor grande assim, nem o tempo consegue apagar. Não consegue apagar. Um amor grande assim, nem o tempo consegue apagar. José Augusto e Vitor e Léo, Eu Vou Lembrar, música nova, sucesso novo. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. Amor, já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. Eliane e Samuel já estão com seu show preparado, né? Esses meninos são talentosíssimos. Nós estamos aguardando, tá demorando demais da conta, mas nós estamos aguardando o Maestro Pinóquio terminar o serviço dele para entregar o CD para a gente sair por aí. Mas por enquanto, eles estão já preparando a banda, ensaiar, tá ensaiadinho. Se você quiser um show de alto nível, ainda num preço barato, porque os meninos estão começando a carreira, o preço é baratinho, né? Quando o sucesso vem é que vai lá para as grimpas. Mas agora, uma dupla de grande talento, se você quiser levar na sua cidade Eliane e Samuel, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer pão de queijo na sanduicheira. A minerada já encheu a boca d'água, né? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu peguei do meu amigo Maurício Reis, da Cidade FM, lá de Bom Despacho, Minas Gerais, o homem do programa do gato. É uma dica que os mineiros vão ficar doidos. Aliás, não é só mineiro não, eu vi até alemão perguntando, o que, é que você gostou no Brasil? Disse, pão de queijo. Comeu pão de queijo. Agora, os mineiros vão ficar doidos com essa receita aqui, que é pão de queijo na sanduicheira. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai bater no liquidificador uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos. Uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos. Depois você acrescente 2 xícaras de polvilho doce e a metade de um pacote de queijo ralado parmesão e sal a gosto. Vou repetir. Uma xícara de leite, uma xícara de óleo de cozinha e 3 ovos. Acrescenta 2 xícaras de polvilho doce e um punhado bom de queijo ralado parmesão e sal a gosto. Bata até ficar bem homogêneo. Aí você unta a sanduicheira com óleo com a ajuda de um papel toalha. Você tira o excesso, né? Depois você despeja o conteúdo na sanduicheira, preenchendo o desenho do sanduíche. Coloca um pouco de queijo sobre a massa líquida e fecha a sanduicheira. Deixe assando por aproximadamente 5 minutos, quando corar está pronto. Você já imaginou você fazer um pão de queijo em 5 minutos? Porque normalmente demora meia hora, 40 minutos, né? Então essa aqui, Maurício, essa aqui foi campeã, rapaz. Eu estou atendendo aqui o pedido de alguns amigos que me pediram para repetir essa receita de pão de queijo na sanduicheira, que é para mineiro nenhum botar defeito. O avô do João, Cleiton Aguiar, e o pai do João, Bruno Aguiar, Eu Não Sou Mais de Lá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o caminho que dá lá, minha estrada de terra, meu porto pra ancorar, minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Eu não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o caminho que dá lá, minha estrada de terra, meu porto pra ancorar, minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui.

Hoje dois grandes artistas, né? Um é maestro, a irmã dele é excelente cantora. Os filhos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora. Esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Eu mostrei para o Brasil e o mundo a música nova de Maida e Marcelo, Demora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Águida Freitas, do Luiz Paulo, da Paula Oliveira, da Juliana Bandeira, que é a mulher do Pororoco, o Fabinho do Acordeon, Miacir Sertanejo, o radialista Juvenal Brito aqui de Brasília, o radialista Marivaldo Juara, Priscila Alves, Mike da Rocha, a minha querida amiga Fabiana Bejar, filho do meu queridíssimo amigo Flávio Bejar, o Anderson Tosi, Cícero Amaral, Carmen Souza, Elisângela Moraes, e eu não sei se é o Gilberto ou o Gilmar, um dos dois está aniversariando hoje, e recebem, você também que está de aniversário, eu não estava sabendo, os nossos votos de muita paz, muita luz e muita saúde, viu? Eu vou pegar uma oração belíssima aqui, que é a oração Abre Caminho. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você tem alguma preocupação, o remédio mais acertado para ela é o conforto salutar que advém da fé em Deus. Inegavelmente, a receita básica para a sua preocupação é entregar-se confiantemente a Deus e desabafar o que lhe oprime o coração. Ele há de drená-la do seu espírito e a fará desaparecer completamente depois. Agora reze. Ó Deus que habita no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Abri o caminho para a realização do meu desejo. Amém. Esse livro

e não decolou, né? Agora, recentemente, teve esse negócio das bandas lá, e eu fiquei impressionado com a banda Malta, aquela banda que ganhou, aquele, embora não seja um estilo de música favorito meu, mas eu sei conhecer quando o camarada é um grande artista, né? E foi o que aconteceu. O menino tem um talento, o cantor, é Bruno o nome dele, tem um talento espetacular, um timbre de voz diferente, um jeito diferente de cantar, e eles foram corajosos, eles se apresentaram para o Brasil cantando músicas autorais, quer dizer, música que eles mesmos fizeram, né? Enquanto os outros chegam lá para cantar música já consagrada, eles tiveram a coragem de mostrar o seu trabalho, já começar mostrando o seu próprio trabalho. Porque quando você vai, eu sempre digo isso para quem está começando, se você chegar em algum lugar, cantar uma música que está fazendo sucesso na moda, né, da atualidade, todo mundo vai cantar junto. Quando você descer do palco, ninguém sabe quem é você. Então é melhor você ter menos aplausos, mas projetar uma canção, porque não tem nada mais gostoso para um artista que você criar uma canção, gravar sem ter ninguém gravado antes e fazer aquela música virar um sucesso, né? Esse sim é o caminho. Agora, se você quiser ser só um cantor de churrascaria, você fica cantando sucesso dos outros, e as palmas que você vai colher não é para você, não, é daquele artista que gravou originalmente aquela canção, né? Então, essa é uma dica que eu dou para quem está começando aí, tenha coragem e cante as suas próprias músicas. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Marcos Paulo e Marcelo, com a participação de José Rico, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Amigo, procure curtir esta canção comigo. Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Eu gostaria que soubesses nesse instante o quanto é triste a solidão. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que vale dois amores, 10 ou 100? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Amor, já se faz tarde e eu estou sonhando acordado, mesmo sem sono. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Querido, eu estou ansiosamente te esperando. Por favor, venha. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que vale dois amores, 10 ou 100? em minha raiva, mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem, só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem, talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado. Mais uma noite eu dormi sem o meu bem. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá do céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiás, Marcos Paulo e Marcelo, participação do Zé Rico declamando aí, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Essa dupla, eles são, um deles é afilhado, filhado do Zé Rico e filho do milionário, né? E são apadrinhados pelo milionário Zé Rico, que já é um bom começo. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo francês Voltaire. A esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. A esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. É a frase irretocável do filósofo francês Voltaire. No próximo bloco, eu vou receber pela primeira vez na discoteca do Cleitão a dupla Roney e Suzano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha pelo rádio há muito tempo, você que está me ouvindo agora, você pode me ver também na televisão. E você vai ver que eu sou um velhão bonito, viu? A minha mulher diz que eu sou gatoso, é um gato idoso, né? Brancão, do zóio azul, que tem esquisito, assim, uma barba branca, cabelo preto, é meio esquisito. Diz a minha mulher que o povo fica esbabacado comigo, que eu sou diferente demais, né? Mas o velhão de vez em quando agrada. Ó, se você pode assistir, se na sua cidade não tiver o canal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, canal 237 da TV Vivo, 248 da GVT, canal 714 da CTBC, pelas parabólicas, e pelo site rbtv.com.br. Toda terça-feira às 11 da noite e o Repeteco no domingo às 10 horas da noite. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Roney e Suzano, Cachorro Giló. Veja o que aconteceu, foi a maior confusão. O casamento daqueles mais comentados, o povo do povoado, estavam todos no bailão. Naquela casa tinha um cachorro cotó, tem o nome de Giló, é mais feroz que um leão. E o Tadeu, um cara muito legal, fechou ele no quintal pra não ter amolação. Lá pelas tantas a festa tava animada, tinha cerveja gelada e tira gosto dos miol. Mas um gaiato com inveja da família desligou a energia, foi assaltar o Giló. Com Giló solto, foi mesmo um Deus nos acuda. O Giló mordeu a Bruna, o Felipe e o Jacó. E o